Bruna e os irmãos aqui, Baixada Santista, família demente sagaz, Litoral Paulista. Demorou pra se informar, os mano e as mina, com verdadeiro rap nacional de periferia. Demorou, é nóis na pista. Demorou, se liga na fita. Demorou, na atividade é nóis. Demorou, na novela os porta voz. Então parceiro, qual que é esse mano aí? Se pai eu vim lá da área continental de São Vicente, guerreiro. Moleque lá do Parque Rio Branco, Nova Vila Ema, Gleba 2, mano. Isso mesmo, qual que é desses caras aí, mano? Sei não, mano, demorou pra escutar pra ver qual que é. Vai vendo, não nasci pra semente, nem nasci pra ficar. Só tô de passagem aqui na terra pra poder ajudar. Ou tentar mudar, sei lá, se pá, tá muito difícil. Cada vez mais droga invadindo os lares em forma de vício. Mano que era inocente, hoje já não sou mais. Roubam pra mostrar pros outros manos que são capaz. E pra ganhar status e fama, engana os próprios pais. Promove a violência e depois pedem paz. Na picadilha fico de migué, sempre observando. Uma par de mano com a justiça se endividando. Foi o azedou, os caras já ganhou e você aí só marcando. Não pode te ver sossegado que para já te enquadrando. Para os moleque que são na biqueira, acha que é malandro. Arruma, tenta no baile, mas se garantindo nos manos. Pois sabe que tem o mais forte que sempre passa um pano. Mas tá de rasga e acaba se complicando. Se tá moscando, tá de chapéu atolado até os dentes. Bagulho é louco e de repente a chapa fica quente. Não importa se é de menor, pois todos já estão cientes. O certo é o certo, o errado não se cria entre a gente. Então não mosca, não fale, bosta, não dê as portas. Senão se rosca e capota, e a morte será sua cota. Se liga em mim, acredite, preserve sua vida. Saia da mira e nunca duvide. Vacilou sua cobrança, vem no momento seguinte. É ideia de drão, de coração, pra viver uma vida sadia. Pra você acordar e olhar pro céu azul todo santo dia. Chega de guerra, chega de mágoa, chega de covardia. Chega de tiro, chega de bala nas periferias. Demorou, é nóis na pista. Demorou, se liga na fita. Demorou, na atividade é nóis. Demorou, na novela os porta voz. Vamos com calma, atravessar as blindagens, as muralhas, mostrar sabedoria vale mais que usar arma e se pá. Ficou iludido desde cedo com os bandidos, tentação extrema. Classe de alto nível, vai entender do porquê de obter a razão que te dá fama sem glória. Morte, detenção, confundir, inverter de você a noção que só irá pro céu quem tem um coração bom. O crime, a polícia destruindo várias vidas, vacando as conquistas, dificultando as perícias. Os menores iludidos na maldita vida bandida. Isso não é vida, meu querido, demorou pra se esquivar. Alta sociedade das leis igual a justiça é cego. Dinheiro compra guerra, fome, ganância, miséria, mas não compra salvação, que é sagrado individual. Muitos acham que estão bem, mas terá o péssimo final. Você acha que Deus não tá vendo tudo que você tá fazendo? Se corrompendo pelo dinheiro que te faz agir diferente, viciando muita gente com os produtos do bom. Fica ciente que tudo isso não passa de ilusão. A ambição é devido dos ensinamentos precoces na base quando na infância. A esperança está lá no auge. Se acertou, você aplaude. Mas errou, os outros vão vaiar. Se traumatizar, ele escolherá o caminho que irá trilhar. Aí vai da criação, espelho dos pais, só os filhos. Não tem outra conclusão, pois má conduta é aquilo. E na minha opinião, a compreensão e o carinho é essencial. E o afeto com o filho viciado é fundamental. Demorou, é nóis na pista. Demorou, se liga na fita. Demorou, na atividade é nóis. Demorou, na novela os porta voz. Se a Baixada é Santista, se o litoral for paulista, é o rap eficaz. A família é demente, sagaz. E meus irmãos, divulgação direta, prefixo 13, M.O., grafite.